ouvinte! Sejam bem-vindos a essa que é a 12ª edição do BallersCast, o podcast destinado ao futebol americano e ao basquete lá nos Estados Unidos, as principais ligas desses esportes, NFL e NBA. E hoje a gente vai trazer, como sempre lá no futebol americano, os destaques da semana anterior, a semana 11, e também os destaques já da próxima semana, a temporada regular está chegando aí nas suas partidas finais. E na NBA, cumprir a promessa que a gente fez na nossa última edição, que é fazer uma análise ali da tabela da Conferência Oeste, ver o que de fato já pode ser tido como uma realidade, os times que ainda não engrenaram, mas que ainda prometem para o restante da temporada. Comigo, como sempre, eu tenho aqui o Marcos Paulo Rodrigues e o Gabriel Amorim. Como é que vocês estão, pessoal? Fala, Bernardo. Fala, Gabriel. Fala, ouvintes. E aí, vamos para mais uma semana nas terras do Tio Sam. Fala, Bernardo. Fala, Marcos. Fala, galera. É isso aí. Depois de um Monday Night tão intenso como o de ontem, vamos falar bastante aí do que aconteceu nesses últimos 7 dias. Eu acho, inclusive, que eu tá morto aqui hoje, custando aguentar. Deve ser muito esse Monday Night. Puta merda, né, velho? 3:30 da manhã. São cada vez piores mesmo para acompanhar, mas pelo menos os jogos estão valendo a pena, né? Ontem foi um caso, um belo exemplo disso. É uma partida realmente eletrizante entre Falcons e Seahawks. Mas, sem mais delongas, vamos passar a bola para o Marcos aí, chamando para a gente comentar quais foram os principais destaques aí dessa semana 11. Então, beleza. A gente começa lá na quinta-feira, a boa vitória dos Steelers, a oitava vitória, sobre o Tennessee Titans, né? Uma vitória por 40-17. E o Gabriel, que tá indo lá para o Tennessee daqui a pouco, vai falar para a gente começar aí. Como é que foi esse jogo aí, Gabriel? Ah, pois é. Daqui a pouquinho eu tô lá. É, assim, não acho que não vale muito perder muito tempo com isso, não. O jogo já tem quase uma semana, mas foi um jogo que começou até equilibrado, né? Primeiro quarto acabou 10-7 para os Steelers. E o Tennessee chegou até algumas chances ali de dar uma encostada no placar, mas aí no segundo tempo o time mais forte dos Steelers mandou bem demais. O Mariota não foi bem no jogo, lançou para 4 interceptações. E o Antonio Brown foi sensacional, né? Com direito a uma recepção telefone, né? Atendendo o telefone enquanto ele recebia a bola ali junto do capacete. E o time dos Steelers parece cada vez mais forte mesmo. Uma defesa muito sólida, forçando turnovers e cederam pouquíssimos pontos. E um ataque que, se não é o ataque esperado, né? Com tantas armas, Le'Veon Bell, Antonio Brown, agora o Juju Smith-Schuster, Martavis Bryant, uma boa linha ofensiva, pelo menos é um ataque que vem pontuando, né? Vem conseguindo produzir e foi talvez a melhor partida aí pro Antonio Brown nessa temporada. Eu diria que ele aprendeu com o Gabriel Jesus, né? E fez um alô mãe ali comemorando de uma vez. Foi isso mesmo. Beleza, vamos passar pro domingo então? Ah, só lembrar que nessa quinta-feira, quinta de Thanksgiving, a gente tem 3 jogos aí na quinta, espalhados pelo dia inteiro. Começa ali, se não me engano, às 11h30 da manhã, ou 3h30, alguma coisa assim. Mas, e vai aí até o horário, até então, tradicional de 11h15 da noite. Mas vamos lá então, passando pro domingo, a gente já começa com um jogo pegado, né, pessoal? O Lions venceu o Chicago Bears por 27-24, o Chicago Bears, que é agora o time do brasileiro, o Cairão da Massa, o Zica das Bicudas. E aí, Bernardo, como é que foi? É, o Chicago Bears ganha esse reforço, né, mas que não briga por muito mais coisa nessa temporada, apesar da conferência ter ficado um tanto mais fácil depois que o Green Bay Packers perdeu o Aaron Rodgers. Por outro lado, o Detroit Lions faz uma vitória muito importante, né? Apesar do placar apertado ali, porque justamente pelo fato dos Packers não representarem mais grande perigo, a gente viu nessa rodada mesmo que o Aaron Rodgers faz falta demais, porque o Brett Hundley não está muito maduro o suficiente. Então a vitória do Detroit Lions é muito importante para poder colocar o time ali na briga, pelo menos pelo wild card. O Mitch Trubisky, o quarterback rookie lá do Chicago Bears, parece estar melhorando a cada rodada, né? E já é um prospecto interessante para o ano que vem. Um jogador que tá se mostrando também uma ameaça com as pernas, né? E os Lions com alguns daqueles problemas já vistos durante a temporada já, que é a questão de demorar um pouco para engrenar, né? Para poder esquentar de fato e entrar no jogo. Dessa vez eles demoraram, mas foi suficiente para poder vencer o Chicago Bears, que não é dos adversários mais fortes. De qualquer forma, a vitória é boa, mas ainda deixa essa pulga atrás da orelha pro time do quarterback mais bem pago da liga. Acho que o Marcos Paulo já deu uma adiantada aí. Acho que o principal destaque, pelo menos para os brasileiros, é essa coisa do Caio Santos, né? Ele volta a assinar um contrato aí com uma equipe. E quando o Burrow já estava sendo bem questionado, né? Ele acertou 11 field goals de 16 centavos nessa temporada. Então, a gota d'água foi feita no último jogo, quando ele perdeu um field goal que poderia ter empatado a partida. E Chicago aí mudando a direção aí no kicker deles. O Caio Santos não é exatamente melhor kicker, né? Senão ele não estaria desempregado, mas ele é um bom kicker, com certeza ele é mais consistente do que o Conan Barth tem sido esse ano. Então pode ser uma boa adição aí para um time, que ele pode aparecer bastante. É um time que tem problemas, por exemplo, na red zone, para concluir jogadas em touchdown, pode acabar tendo mais tie daqui para frente. Beleza, vamos passar para frente agora, e a gente vai para um jogo que não foi nenhuma surpresa, né? A décima derrota do Cleveland Browns, que, ao contrário do seu conterrâneo da NBA, não deu nenhum sinal de melhora, continua no zero. 19-7 pro Jaguars. Aí acho que vale só algumas coisinhas, assim. Muito frio, né? Judicou claramente o jogo das equipes, que já não é dos mais consistentes, né? Mas pro lado dos Jaguars, é bom ver que a defesa continua produzindo, continua forçando turnovers. E ter o Fournette de volta carregando para mais de 100 jardas, né? Foram 110 nesse jogo, apesar de não ter anotado nenhum touchdown, mas ele correu bem, tinha muitas dúvidas se ele voltaria bem. Ele foi colocado até como questionável até o domingo, né? Teve foi na hora do jogo que ele foi decidido que ele ia jogar. Mas ele foi bem, correu 28 vezes para 108 jardas. E é o principal motor aí desse ataque, né? Que não dá para contar com o Blake Burrs como o cara que vai levar um time longe nos playoffs. Então o Fournette é fundamental para as pretensões dos Jaguars esse ano. Beleza. A gente passa agora para a vitória fácil do Ravens sobre o Packers. A defesa funcionando, né, pessoal? Funcionando muito bem. 5 sacks. E a vitória de 23-0. O Ravens afundando o Green Bay Packers aí a cada um 5-5. Passamos, vamos lá, para a vitória do Houston Texans sobre o Arizona Cardinals, 31-21 em casa. E um bom jogo, né, pessoal? Acho que, de novo destacando performances individuais aí, o Larry Fitzgerald, que acabou de renovar o contrato dele, ele se tornou, se não me engano, o quinto maior pontuador, né, da história da NFL, com mais jardas recebidas, perdão. Passou o Tony Gonzalez, né, no total de jardas recebidas, que é um jogador histórico, né, de Kansas City Chiefs e Atlanta Falcons. Então o Fitzgerald, que é provavelmente o maior recebedor aí da história dos Cardinals, continua construindo uma bela história e vai ficar por mais um ano motivo de comemoração para os torcedores dos Cardinals. Ele somou aí com as 91 jardas que ele teve nessa partida, ele chegou a 15.131 jardas, é o quinto maior recebedor em jardas da história da NFL. Casos de que a gente sente que poderia ter render mais, né, se tivesse uma companhia ali de um quarterback um pouco mais preciso, né? Mas sem o Carson Palmer e sem o David Johnson, as coisas não vão rolar, né? O Justin ainda machucou, que era o reserva, ele tá jogando. Pois é. Lane Gabbert. Poxa vida, o cara é tão relevante que a gente até esqueceu o nome dele, coitadinho. É o que vestiu de fadinho outro dia, o Lane Gabbert, coitado. O que o Bruce Arians disse que nunca jogou bem porque nunca teve bons times. A gente viu com o quão ruim ele é e não dá. Esse time do Cardinals não vai longe. E tem que torcer pro ano que vem ou o Carson Palmer se manter saudável junto com o David Johnson ou eles mudarem alguma coisa no quarterback ali, porque o Palmer também já tá passando da hora, né? Tá bem velhinho. E o destaque interessante também que nesse jogo do outro lado, né, o lado dos Texans, é um outro caso de um recebedor muito talentoso que sofre com a falta de quarterback, esse já durante mais temporada, né? Que é o DeAndre Hopkins, quando finalmente pareceu que ia se acertar ali com o DeSean Watson, o calouro se machucou. Então, um ano aí. É, e mesmo o Concept sendo um cara bem fraco, todo mundo sabe que ele não é um cara pra liderar a franquia, ele conseguiu ter uma recepção pra touchdown, né? 6 jardas no total, sim, em 4 recepções. Não é um número excelente, mas é um bom número, né? Pra quem não vinha produzindo nada. Foi um bom jogo, até talvez o melhor jogo depois da lesão do Calouro pro ataque dos Texans. Beleza, vamos passar agora a vitória do Buccaneers sobre o Miami Dolphins. O Miami Dolphins que tá 4-6 assim como o Buccaneers, mas se enrola cada vez mais. Né? Se alguém ainda tinha esperança, agora pode praticamente dar adeus a isso, né, pessoal? A classificação dos playoffs. Os dois times têm muita poucas chances, né? Dolphins. O Jack Cousins até se machucou de novo, né? O Matt Moore vai ter mais uma chance de jogar. Jogou um pouquinho esse jogo, talvez jogue na semana que vem. Mas sem o James Winston também, o Buccaneers que começou mal a temporada, né? É mais um jogo de times que não devem brigar por nada aí esse ano. A vitória dos Falcons ontem, né? A gente não vai falar mais sobre ela. Mas elas parece que fecha o cacho de vez pro Buccaneers, né? Que dentro da própria divisão destoa muito dos outros times. E esse jogo é um destaque negativo, né? Talvez seja, tenha sido o pior jogo, apesar do placar. O Jay Cutler teve 3 interceptações só no primeiro tempo, então foi um show de horrores mesmo, com vários pontos por conta de erros aí das outras equipes. O Tampa Bay venceu mais pelas deficiências do Miami do que pelas suas próprias qualidades. É até difícil imaginar que essa vitória possa significar alguma coisa. Beleza, agora vamos passar pra frente. E se alguém esperava desse um jogo equilibrado, né, os dois times bem até agora, todos até então 7-2, e se alguém esperava um jogo equilibrado, não foi isso que aconteceu, né, pessoal? A defesa do Vikings dominou o Rams e venceu aí fácil, 24-7, lá em Minnesota, né? Como é que vocês viram aí esse jogo? É, se o Bernardo disse que o jogo dos Bucks com o Miami, com os Dolphins, enganou um pouco o placar, né? Esse talvez o placar engane, porque o jogo talvez nem tenha sido tão equilibrado e talvez seja melhor do que só 7 pontos dos Rams, né? Sofreu bastante na mão dessa defesa, que vem semana a semana se provando uma das mais fortes, mas teve alguns bons momentos, né? Primeira campanha com o total do Todd Gurley, depois algumas coisas na segunda etapa, mas realmente o principal destaque aí, o grande nome dessa vitória, foi a defesa do time dos Vikings, que caminha tranquilamente até agora para ser o líder da sua divisão. E conseguindo alternar, né? Na última semana, o Case Keenum foi o destaque com 4 passes para touchdown. Nessa semana, ela teve os Murray correndo para 2 touchdowns. O McKinnon foi até bem também, teve alguma consistência nas corridas dele. E o time que consegue implementar aí essas duas facetas do jogo corrido. Mas só mais um destaquezinho aí no ataque, o Adam Thielen, né? O cara começou bem desacreditado, foi um drafted free agent, né? Ele nem foi draftado por nenhuma equipe. E mais uma semana, ele passando de 100 jardas com touchdown, um touchdown de 65 jardas. Então, ele não é o cara que se alinha como principal recebedor, né? Nesse time, o Stephon Diggs se alinha ali como split end, acaba enfrentando os principais defensive backs dos adversários. Então, ele tira vantagem disso ali pelo meio do campo, nas rotas mais curtas. Tem mostrado uma qualidade de jogador de Pro Bowl mesmo, que pouca gente esperava para essa temporada. É, e ainda sobre essa partida, a gente comentava no último podcast sobre a sequência de jogos complicadas que o Los Angeles Rams teria, né? E ele já caiu logo no primeiro jogo, né? Vamos ver como é que o time vai conseguir se recuperar, porque a defesa dos Vikings teve uma atuação que conseguiu eliminar uma das principais armas desse ataque, né? Que era o jogo corrido. E aí o ataque ficou meio perdido, sem a possibilidade não só de correr com a bola, mas também de fazer o play action e tentar enganar a defesa. E aí o Jared Goff não teve uma partida das brilhantes que ele tem feito aí, né, nessa temporada. Então, o Minnesota Vikings parece ter conseguido aí nessa atuação um manual de como anular o que era até então o ataque mais pontuador da NFL. Então, fica a questão aí, porque a tabela dos Rams é bastante complicada para as próximas temporadas, para as próximas semanas. Ainda é difícil apostar que eles percam até a liderança, porque o Seattle ainda tá bastante oscilante aí, mas mesmo assim é difícil. Essa partida coloca um pouco em xeque a possibilidade deles serem uma ameaça real nos playoffs. Ah, não. O Bernardo foi perfeito na análise dele, assim. Não tem muito o que acrescentar, não. Só uma outra má notícia, além da derrota no domingo, Robert Woods, né? Que vinha crescendo nas últimas semanas. Foi, inclusive, de novo, o recebedor com mais jardas, totalizando 81.008 recepções para o time de Los Angeles. Mas ele machucou, vai ficar fora. Algumas semanas não se sabe qual é exatamente a extensão. Mas deve perder aí um alvo importante, né? E além do Sammy Watkins, vinha crescendo bastante o Robert Woods aí nessa reta final da temporada. Beleza, só aproveitar que o Gabriel passou pela questão ali do jogador de Pro Bowl, né? É, vamos destacar aqui que a votação para a escolha dos jogadores do Pro Bowl desse ano já estão abertas, né? Você pode votar aí pelo site da NFL ou então pelo site... pelo Twitter, através de DM no Twitter da própria NFL. Você entra lá, tem um tweet fixado que ele vai te redirecionar a uma DM e através disso você vai fazer a escolha posição por posição. É tudo muito bem explicadinho lá e fácil de fazer, bem intuitivo. Mas vamos passar pra... Sim. Será que nessa votação aí pelo Twitter a gente, na NFL, a gente vai ter o mesmo problema que teve com o Antetokounmpo na temporada passada? O povo não vai saber escrever o nome dele e aí ele vai reclamar. Eu tava tentando me lembrar de um jogador com nome tão difícil aqui, mas não me consegui me lembrar, hein. Ah, tem o left tackle do Eagles, que não deve ir pro Pro Bowl não, mas pelo amor de Deus, o cara que entrou no lugar do Jason Peters, Hamanarui Vaitai. Coitado, rapaz. Não dá, não. O ex-kicker dos Texans também, que tem nome havaiano. Os jogadores com nome havaiano, né? Tem muito disso. Ah, bem diferentões, assim, né? O Bernardo tá falando um dos Saints aí. Quem que é, Bernardo? Cara, eu não tô conseguindo nem escrever o nome dele certo. Ou mais ou menos igual pra eu poder... É o right tackle, Ramtick? Não, aquele Ho Manawawi, um trem assim. Nossa senhora, o nome é bonito demais, né? É o Tyrend, né? É Michael Humanawanu. H-O-O-M-A-N-A-W-A-N-U. O nome é difícil pra caramba, mas vamos ver como é que eles vão fazer aí. Às vezes o próximo passo é pro Pombo Correio, ou facilita, porque o difícil é você entender a letra de alguns, né? É. Mas então vamos lá, pessoal. Vamos passar. Né? Lembrar que sempre dá pra voltar pelo site também. Oi? Isso, é mais fácil também. É. Eu dei uma olhada lá ontem à noite e tá bem tranquilo fazer a votação pelo site. Você tem a fotinha de todos os jogadores, então. Vamos passar então. Aí a gente falou do Cairo Santos, o Cairão da Massa aí, pra, como alguns costumam chamar. E vamos falar agora do ex-time dele, né? A derrota do Chiefs pro New York Giants. A vitória em Nova York, 12-9. Um jogo, assim, até surpreendente pela péssima temporada do Giants, né, pessoal? Mas vamos passar pra frente, então. City. E vamos pra... Não, rapidinho. O Kansas City começou 5-0, né? Foi a última equipe... Não. Foi a última equipe invicta, perdeu apenas na sexta rodada. Mas aí perdeu para Pittsburgh na sexta semana, ganhou de Oakland. Perdeu de Oakland também na sétima rodada. Conseguiu ganhar de Denver em casa. E agora perdeu para Dallas na última semana, jogou na semana 9, né, antes dessa. Teve bye na décima semana e agora perdeu para os Giants. Então aí, ó, se você contar 1, 2, 3, 4, 5 jogos, ele perdeu 4. Então, depois de começar... Com cara de Minnesota Vikings. E assim, o Andy Reid é famoso por conseguir boas vitórias, né? Boas performances depois da semana de bye. Foi um jogo horrível contra os Giants. Tá com cara de Santa Cruz no Campeonato Brasileiro 2016. Boa lembrança. Então, mas... Tá com cara de Minnesota Vikings da temporada passada. Foi uma coisa parecida, né? Começou 5-0 também. E até aproveitamento de alguns jogadores que estavam tendo destaque, né? O Karen Hunt, por exemplo, tem tido cada vez menos corridas. Tem diminuído cada vez o número total de jardas dele. Ele que começou como calor sensação aí dessa temporada. É até esquisito, né? Não é uma questão só de aproveitamento, assim. Ele tem tido menos jardas, mas também porque ele tem carregado menos a bola, né? Não é só a performance que tá ruim, mas o Andrew tem tirado um pouco de carregadas dele, de participação dele também recebendo passes. Era uma forma que tava dando certo, né? Mas vamos ver se o Andrew consegue colocar de novo esse time no trilho. O que é bizarro desse jogo, assim, é porque também, apesar de tudo, os Giants não teriam nenhuma motivação, assim, pra poder vencer, né? E eles entraram muito motivados e levaram o jogo pra prorrogação e conseguiram tirar essa vitória do Kansas City. Uma vitória pros Giants nessa altura agora só tira posições de escolha do draft, né? É bem estranho. Não, é muito inteligente mesmo, não. E assim... E perder, né? E a gente fez várias comparações aí com o que o Kansas City Chiefs pode ser por conta dos últimos resultados negativos, mas ele pode ser também um Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro desse ano. Porque apesar de dar todas as vezes para os seus adversários chegarem, eles tropeçam invariavelmente e acabam dando a possibilidade do Chiefs se recuperar a qualquer momento e continuar com a primeira posição. Dentro da divisão que a gente esperava, que fosse uma das mais disputadas, ela está meio nivelada por baixo, né? Porque os Chargers até deram uma engrenada, mas começaram muito mal. O Oakland Raiders nunca engrena, né? Tá 4-6 também como os Chargers, mas não teve um momento de grande ascensão como os Chargers já ainda nessa temporada. E o Denver Broncos é um desastre completo. Eles demitiram, inclusive, o coordenador defensivo, tá? O negócio tá feio lá em Denver. O Paxton Lynch vai ser o titular na próxima semana. Então, e os Raiders demitiram o coordenador defensivo também. Exato. Antes de passar para a próxima, se o Chiefs é o Corinthians, eu vou deixar aqui meu protesto que vocês não correm, seu Zé Ruela. Tá faltando um Neto Pistola nesse time. E agora vamos passar então, né, pessoal, e vamos para a felicidade do Bernardo, mais uma vitória do Saints. O Saints que vem é arrasador nessa temporada, chegou a estar perdendo 24-13, mas fez um quarto-quarto espetacular aí, né, pessoal, né, Bernardo? Vamos começar com o Bernardo aí, que quando o Knicks perde a gente fala com o Gabriel, vamos falar com o Saints, vamos começar vamos com o Bernardo. Vamos dar então ele, né? E aí eu vou te corrigir, porque o Saints chegou a estar perdendo por 31-16. Pior ainda, né? Porque, de fato, os Redskins deram uma desgarrada no placar ali, e a defesa do Saints... teve momentos de defesa do Saints de fato, né, e não o que está acontecendo nessa temporada, que está meio difícil de acreditar ainda, né? E tem algumas coisas interessantes a se notar nessa vitória. É claro que ela não foi uma vitória dominante, né, muito longe disso, porque o time teve em vias assim, de perder mesmo, mas ela mostra, ela dá uma certa esperança maior ainda para o torcedor do Saints aí de chegar bem nos playoffs, porque talvez tenha sido de todas essas 8 vitórias consecutivas aí do Saints, o jogo em que o time mais precisou ser esse. Porque nos outros jogos, o ataque terrestre estava fazendo um papel assim, tão dominante aí sobre as outras defesas, que o Drew Brees não estava precisando ser tão... E um cara que já tá mais velho e não aparece mais com tanta... Sempre fica um pouco na dúvida sobre a capacidade dele de render quando realmente exigir. E ele começou o jogo mal, né? Com uma interceptação no primeiro quarto. Mas quando precisou, depois do 31-16, no último período ali, com pouco mais de 6 minutos no relógio, o Drew Brees mostrou que ainda pode ser aquele cara que leva o time no braço quando precisa, né? Talvez se o time não tivesse conseguido dar uma descansada nele anteriores, ele não conseguisse uma performance tão incrível aí nos minutos finais, porque ele teve 11 tentativas de passe e acertou os 11, levando o time aí para 2 touchdowns em um pouco mais de 3 minutos e conseguindo de 2 pontos no final ali para o Alvin Kamara empatar o jogo para prorrogação. Foi realmente uma vitória muito importante, tanto pela questão da superação, assim, e mostrar que vai ser bastante difícil vencer o Saints nessa temporada, mostrar que o Drew Brees ainda pode ser aquele cara que quando aperta, ele resolve pro time. Além apenas do ataque terrestre, que apesar de ter precisado muito do Drew Brees ali no final, teve um bom jogo novamente. Mark Ingram teve 11 corridas para 134 jardas, né? Uma média absurda mesmo. O Alvin Kamara de novo com uma média de jardas por toque muito alta, apesar de ter corrido menos com a bola, ele recebeu bastante também passe. E para não ficar falando só do Saints também, apesar do Washington Redskins ter dado alguma falhada ali na defesa nos momentos finais, o ataque foi muito bem. O Kirk Cousins teve um rating muito bom, teve 22 passes para certos de 32 tentados, 322 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Realmente, o Washington Redskins perde essa, mas o jogo não jogou mal e vem sendo a tônica desse time de Washington na temporada, né? Ele faz bons jogos, mas no final acaba por levar a vitória, o que é muito... pesa muito num time numa divisão tão equilibrada. Só para acrescentar um pouquinho, não ficar tão focado no centro, só porque o Bernardo claramente não consegue deixar de ser clubista nesse caso, dessa coisa dos Redskins, o time realmente foi bem e o Kirk Cousins conseguiu lançar para 3 touchdowns sem uma interceptação, mas a gente vê que é um time que, por mais que tenha, que saiba que tem um bom quarterback, tem tentado forçar muito o jogo terrestre, né? Deixar essa arma do jogo terrestre, né? Fazer com que isso seja uma questão aí para os adversários. O Rob Kelly, que era o corredor mais no meio das linhas ali, né? Nos A gaps, nos espaços entre os center e os guards, ele machucou, vai ficar fora bastante tempo aí. E o Samaj Perine foi bem, né? Teve o melhor jogo da temporada, foram 117 pegadas. Mas ele também tá questionável, né? Parece que ele não conseguiu treinar agora na segunda-feira, que seria a reapresentação optativa dos jogadores. Então existe alguma dúvida ainda sobre a presença dele na próxima semana, mas ele pode ser uma boa solução, né? O Robert Kelly ainda não tinha engrenado tanto. E o Ryan pode ser uma opção aí para um time que mostra que mesmo não estando com recorde positivo, vai continuar assistindo nesse jogo terrestre. Beleza, vamos passar então para a próxima aí. A gente passa pro jogo entre os Bills e o Chargers. Eu não vou falar a cidade, que eu sempre confundo, então vamos para frente sem falar isso. A vitória fácil do Chargers, né, pessoal? 54 a 24 contra o Bills. Como é que vocês viram esse jogo aí? Que lambança do time dos Bills, né? Esse é o principal ponto, né? Não deu nada certo a aposta no Nathan Peterman. O cara no primeiro tempo lançou para 5 interceptações, acho que menos de 100 jardas, se não me engano. E já tiveram que recorrer ao Trevor Taylor de novo, né? Assim, qual é a garantia de que você, né, quando você faz um negócio desse, você tira o seu QB de um jogo pro outro, sendo que ele não tava jogando tão mal, era mais uma questão da defesa que parou de atuar tão bem quanto ela tinha atuado nos primeiros jogos, e o jogo terrestre também não tava fluindo tanto. E aí você bota um cara que é calor, que não tinha dado, né, não era aquele calor que tava arrebentando, o cara tinha ido ok em momentos que já não valia mais nada em jogos de pré-temporada. E aí tem uma atuação dessa, ele realmente não estava preparado, né? Se ele vai ser um bom jogador, não dá pra gente cravar ainda, se ele vai ter chance de continuar na liga, porque ainda é muito cedo, mas que ele tá cru, que ele tá inexperiente pra essa posição, isso é claro, né? Cara, deve ter sido muito difícil estar ali na beirada do campo, mesmo que fosse pra um repórter ou até pra um cara dos Chargers, né? Porque deve ter sido aquela situação bizarra, né? Até mesmo constrangedor. O Charles Taylor ali no banco, né? Pô, me tiraram do time, não era culpa minha e tal. De repente, o cara que eles colocaram teve 5 interceptações. Em pouco tempo que ele ficou no campo, os caras recorreram de novo ao Tyrod Taylor, velho. É difícil, assim, imaginar como é que deve ter sido pro técnico ter que colocar ele de novo. Não, e assim, o Tyrod Taylor, principalmente aqui no Brasil, ele é um pouco, talvez às vezes, né? Ele não é um quarterback de elite, ele não é esse cara. Mas ele não é um cara horrível, né? Não é um cara que tava acabando com as chances do time e o time tava perdendo por causa dele. Ele tava tendo atuações de um cara do nível dele, né? Que não é um cara espetacular, mas é um cara que, se tiver o time funcionando, o jogo terrestre fluindo, a defesa conseguindo recuperar bolas, cedendo poucos pontos, ele era um cara que conseguia conduzir o time a vitórias, tanto que ele foi sacado tendo mais vitórias do que derrotas, né? Com o time de 5-4. E só que aí, botaram o Nathan Peterman, enfim, é até meio inexplicável. Vocês viram que o Richard Sherman... Deve ter alguma assim, motivação extra, né? Assim, devem estar pensando em negociar o Tyrod Taylor para a próxima temporada, não sei. Porque não faz você sentido mesmo. No... Claramente a culpa não era dele. E assim, o Tyrod Taylor não aparenta ser um cara que não esteja disposto a aceitar o papel dele, né? Não é aquele cara que quer ser a estrela do time, alguma coisa do tipo. Tanto que ele aceitou renegociar o contrato dele no início dessa temporada, ele e tal, para poder adequar as expectativas quanto a ele, que não é um quarterback de elite, como eu disse, mas passa longe de ser o responsável pelo time estar nesse momento. E não era um time que precisava de reconstruir, né? Ah, você não acha que o Tyler Taylor pode ser o quarterback para daqui 2-3 anos e ele conduzir a franquia a um futuro mais interessante? O Nathan Peterman talvez possa ser esse cara. Mas você não faz isso de uma semana para outra, sem descanso, sem tempo para treinar. Faz isso talvez, né, no começo da temporada, ou quando o time já não tiver mais expectativa nenhuma, quando tiver uma semana de descanso, enfim, não fez muito sentido. Agora, quem não gostou mesmo, você viu, foi o Richard Sherman, né? O cara tweetou no primeiro quarto, logo depois do Peterman lançar a segunda interceptação, de acho que coisa de 6 minutos de jogo. Falou assim, vocês tiraram meu my boy, né? Meu cara, meu garoto, pra colocar isso aí, e o cara lançar 2 interceptações? Estão de brincadeira. Então nem os jogadores da NFL conseguiram entender muito bem essa atitude aí. É, o Tyler Taylor realmente é um cara muito tranquilo, assim. Pelo menos metade dos quarterbacks da liga, se tivessem passado pela mesma situação, pelo menos alguma reclamação formal ali, eles teriam feito. O Tyler Taylor ficou tranquilo, né? Ou então falaria alguma coisa ali, mesmo que durante o jogo. E você falou aí do Richard Sherman, olhar o Twitter dele agora que ele tá lesionado, ele comenta quase tudo que se passa, assim, na NFL, né? Faz análises prévias dos jogos e tal. Ele sempre é um cara muito... Tá engraçado, velho. Ele é sempre um cara muito ativo, né? Não só em questões do jogo, assim. Ele sempre foi um dos principais críticos do Thursday Night Football, por exemplo, e acabou machucando no jogo de quinta-feira. Exato. Sempre questionou muito as questões de preconceito. Por exemplo, ele foi um dos caras que mais apoiou o Colin Kaepernick, pelo menos publicamente, né? O Colin Kaepernick no começo das manifestações dele. É um cara que tem um posicionamento com relação a essa questão racial nos Estados Unidos como um todo e também no jogo. Então ele é um cara bem ativo, e agora que ele não tá com tempo um pouquinho de sobra aí, é legal curtir o Twitter dele. Vamos passar pra frente aí então e vamos pro jogo, um jogo chato da rodada, né, pessoal? O jogo aí, a vitória do Bengals sobre o Broncos lá em Denver. A vitória de 20 a 17, um jogo bem, como diz o Gabriel, um jogo bem merda aí, que foi o que ele me falou aqui mais cedo. Que me desculpem as franquias, mas esse ano não vai rolar. Mas vamos então pro que interessa, né, pessoal? Vamos lá pro o primeiro quarterback da história a ter mais de 300 jardas de passe em 3 países diferentes, né? O Tom Brady dando a vitória ao New England Patriots, 33 a um Oakland Raiders, cada vez mais despedaçado, né, pessoal? Foi legal ver um dos destaques aí do primeiro tempo, e até depois nas tentativas de chutes aí. Como a altitude de... Que o jogo foi no México, né? Como a altitude da cidade do México influenciou, né? O Gostkowski, que é um dos melhores kickers, isso precisa ficar bem claro, né? Ele é um cara que tenta chutes mais longos e acerta com frequência. Mais de 50 pra ele não é exatamente um grande problema. Mas ele acertou um chute de 62. 62 já. Se não me engano, o recorde da NFL acho que foi 64, alguma coisa assim. Então, estar jogando no estádio que recebe jogos de NFL nesse ano mais alto, né, com maior altitude, realmente influenciou isso. Deu até mais coragem pro time dos Patriots, principalmente, arriscar aí nesse field goals bem longos com o Gostkowski. Mas diz aí do jogo aí, Bernardo. É, o jogo, o Tom Brady, além dessas marcas, né, e de ter liderado o time numa vitória massacrante, também acaba de fazer mais um estrago mesmo não jogando, porque os Raiders acabaram de demitiu o seu coordenador defensivo, né? O Ken Norton. E, então, era óbvio que a defesa do time era um dos pontos fracos. Mas agora já não há nem mais tempo. É. Pra e, assim, poder esperar. Aproveitar esse gancho aí. Acho que a defesa era um problema, mas acho que diferente do ataque, é mais uma questão de nomes, de qualidade de jogadores, do que exatamente, né, de problemas técnicos, assim, do treinador. Claro que tem treinador que muda time que é ok. Por exemplo, o Sean McVay nos Rams, que mudou do pior ataque para o melhor ataque de uma temporada. Isso é possível, né? Um bom treinador consegue maximizar as qualidades. Mas se você vê ali, os linebackers são muito fracos. A linha defensiva, tirando o Khalil Mack, que é excelente, dos melhores pass rushers da liga, tem nomes muito, muito pouco efetivos, uma secundária que cometeu muitos erros. O Red Nelson foi muito mal nesse jogo, o Brandon Cooks explorou demais os momentos de leitura de cobertura ali dos safety dos, dos Raiders, e os cornerbacks também foram mal aí. Enfim, a defesa foi mal, mas eu acho que é uma coisa muito de... Os caras não são espetaculares, né? Não é a defesa do Seattle, não é a defesa dos Vikings. É uma defesa que já era fraca, a temporada passada já era fraca, mas que nesse ano tem mostrado mais defeitos, porque o ataque também não tem conseguido produzir no último ano, né? Mas completa aí, Bernardo. É, se esperava, já que a defesa tivesse um desempenho ruim. Claro que não, como nesse jogo contra os Peitos, mas se esperava. O problema é realmente que justificaria a demissão de um coordenador, realmente, como o Gabriel falou, seria um problema ofensivo, né? Porque os Raiders fizeram 8 pontos nesse jogo, mas só no último quarto. O que ainda é mais bizarro, né? O jogo tava 30-0 até a última parte do jogo. Então, a inconsistência dos Raiders, não só no ataque funcional, não, mas também na forma como o ataque é montado e as jogadas são chamadas. Exato. Porque o ataque tem o Michael Crabtree, que é um bom recebedor, tem o Amari Cooper, que é um dos melhores corredores de rota aí entre os recebedores, né, que tinha uma ligação muito interessante com o Derek Carr na temporada passada, e por muitas vezes eles acabam ficando comprometidos aí com essas qualidades por conta das chamadas muito... algumas chamadas muito conservadoras, né? O time não faz jogadas diferentes que possam surpreender a defesa, aproveitando a qualidade dos seus recebedores e também a qualidade do seu quarterback, né? Que é o Derek Carr, um jogador que tem um braço muito forte, consegue fazer lançamentos longos quando os seus recebedores fazem rotas mais profundas. Então, realmente você vê que tem um potencial nesse ataque que não está sendo explorado. E isso é mais complicado do ponto de vista do treinador do que quando o time não tem de fato nenhum talento e teria que ter feito alguma mágica para alguma desses destacamentos aí do time funcionar, como disse bem o Gabriel aí. Então, é até surpreendente mesmo que seja na defesa que esses cortes tenham sido feitos. Né? Não, só pra tentar traçar um paralelo assim, o Philadelphia Eagles não é o time mais ousado na questão do ataque, mas é um time que tenta. Ele sabe que tem um quarterback que tem um bom braço e que é um cara que pode conseguir rotas mais profundas, por exemplo, o Torrey Smith, que é um cara muito veloz. E eu me lembro, por exemplo, de uma jogada contra o Denver Broncos, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, em que ele, bem perto da sua end zone, né, da end zone de defesa, lançou uma bola de acho que 60, 70 jardas, uma coisa absurda, com a mão. E arriscou, se era uma terceira descida. Arriscou. Você faz um punch com a mão e se acontecer alguma coisa, aconteceu. Assim. Então, quando você tem um cara de qualidade tão alta, assim, a gente sabe que o Derek Carr não tá tendo a melhor temporada que ele já teve ano passado, ele foi bem melhor. Teve até na briga pelo título de MVP. Mas é um cara que tem um braço muito forte, né? Ele talvez não seja tão preciso, mas é um cara que consegue botar muita força na bola. Em passes mais longos ele tem uma precisão assim, que é acima da média. Com o Amari Cooper, que é um cara muito bom de rotas, que tá dropando muitas bolas, é preciso lembrar disso, né? É o cara que mais dropa bolas na NFL esse ano. Mas é um cara que é bem veloz, consegue buscar em velocidade. Também o Roberts, que é um cara que se destaca pela velocidade. Você não arrisca, né? Você fica naquele jogo de screens, de passes curtos, muito que Miami Dolphins tem feito desde que o Jai saiu. Mas porque no Miami você não tem quarterback, né? Você não tem qualidade para executar jogadas mais longas e passes que possam machucar a defesa em profundidade. E agora a gente passa para a vitória do cada vez mais líder e cada vez mais classificado Philadelphia Eagles, 37-9 sobre o Dallas Cowboys, né? O Dallas Cowboys teve aí o seu presidente falando que vai lutar contra o Goodell, mas tá precisando lutar dentro de campo, né, Bernardo? O time do Dallas Cowboys, nessa partida foi pessoalmente decepcionante pra mim a atuação do Dak Prescott, que é um quarterback que eu gostei muito de ver na temporada passada, tava gostando de ver nessa também, mas se viu bastante prejudicado aí pelos desfalques na linha ofensiva, do Zeke Elliott. Ele acabou também sofrendo com a questão de não ter a ameaça de jogo corrida ali para ajudar ele com o Ezekiel Elliott e também sem a proteção necessária para poder ficar mais tranquilo ali no pocket. E até essa partida, ele não tinha apressado jogadas, lançado de qualquer forma quando sofreu a pressão, mas agora parece que o fato dele ter ser um cara novo, tá no seu segundo ano aí, e tá sentindo que a casa tá começando a cair, tá afetando um pouco o jogo dele. Então, nessa partida, o Dak Prescott realmente deixou a desejar pela primeira vez no ano. Ele vem sofrendo esses problemas com as lesões aí dentro do seu time, e mesmo assim tem feito boas partidas, mas nessa ele foi mal. Ele teve 3 interceptações e nenhum touchdown, então foi um pouco decepcionante mesmo por esse lado. Mas do outro lado, o Carson Wentz e o Philadelphia Eagles não tem nada a ver com isso. Mais uma boa partida. E venceu por um placar bastante alto e sem precisar fazer grandes esforços ainda, né? Time classificado, foi ótimo, nada para tirar essa vaga. E a vida do Dallas Cowboys cada vez mais complicada. Só completando um pouquinho aqui, acho que dos Eagles, acho que elogios já são até meio desnecessários, né? O time que tá jogando muito bem, o J.J. se encaixou bem nessa equipe aí, conseguiu 91 jardas correndo apenas 7 tentativas. O Carson Wentz continua fantástico. E realmente o Dak nem só, né, quando você olha nas estatísticas, assim, vendo o jogo, tomada de decisão, ele tá apressado, assim, ele perdeu a confiança que ele tinha na linha dele, né? Talvez não tudo, mas boa parte, assim. E aí você fica sem confiança no pocket, né? O que ele chamou de relógio do quarterback tá muito acelerado, né? O relógio que ele tem entre ficar segurando um pouco mais a bola e procurar um recebedor mais bem colocado, ou lançar a bola para se livrar da bola para não sofrer um sack, ele tá, às vezes, até se precipitando, jogando a bola muito rápido. E isso é sinal de que ele não confia muito, né? De que a lesão aí do Tyron Smith tem feito ele perder a paciência mesmo, né? Perdeu tranquilidade aí no pocket. E é difícil, sem um jogo terrestre. Eu acho que sim. O Alfred Morris até foi bem, acho que não dá pra muito colocar na conta dele, né? O time conseguiu até correr. Mas quando você não tem um quarterback que confia no plano, né? Porque a proteção é a parte importante das jogadas de passe, né? Quando você tem um cara que não confia muito na linha, e que era uma linha fenomenal, talvez a melhor da temporada passada, se não uma das 3-5 melhores aí também, e que mudou pouco, mas que tem sentido um pouco mais esse ano, não tem sido tão efetivo. Isso acaba sendo mais preocupante, talvez, até do que um jogo com 3 interceptações, porque isso às vezes acontece, né? Tomada de decisão, uma bola que ele lança errada, isso só pode acontecer, mas a postura dele é de quem não tá confortável, né? E o Dak Prescott parecia muito confortável desde que ele entrou na liga. Ô Gabriel, eu tava falando exatamente isso, e talvez esse foi o primeiro jogo que a gente pôde perceber isso, né? Exato. E também, primeiro desde que ele entrou na liga no passado, Ele nunca teve esse problema, mas também nunca se viu nessa situação, né? E a galera já tá começando a questionar um pouco se ele realmente é tudo o que se falava dele. Aí eu acho um pouco injusto até, né? É exagerado. Nos últimos porque não parecia que ele era só um cara que tá um segundo anista, né? Parece que isso agora, em vez de a gente achar que ele não é tudo isso tem que fazer as pessoas lembrarem que, apesar das formas como ele vinha atuando, ele ainda é um cara muito novo, né? E que esse tipo de talento, né? Exato. Perfeito, acho que é isso. Talvez ele tenha criado uma expectativa tão alta, porque ele jogou tão bem nessa primeira temporada e meia aí, e com tanta segurança, né? Que isso acaba criando uma expectativa alta até demais. E esquecem que ele tá ainda no processo de amadurecimento, né? É a primeira vez realmente em que ele não tem essa linha ofensiva tão segura quanto ele não teve no último jogo, né? Então, e aí você sofre 8 sacks no jogo, você sabe que o cara que foi o principal do lado que teve mais problemas por causa da vitória do Smith ainda vai continuar sem o seu titular. Então você acaba pressando mais, tentando se livrar da bola, uma jogada mais curta, para não sofrer tanto sacks, porque não só, né, de dar errado no jogo, de você acabar não conseguindo progredir no ataque, mas você psicologicamente fica mal e fisicamente também. Ninguém aguenta levar tanta pancada, né? Os caras que correm atrás dos quarterbacks são muito grandes, isso pesa também. O cara tá prezando pelo corpo dele, né? A gente tem que pensar isso. Bom, então, pra fechar essa semana aí da NFL, fechar com chave de ouro, né? Porque foi um jogo muito bom, de fato, aí, te valeu a pena ficar acordado até mais tarde. Atlanta Falcons bateu o Seattle Seahawks lá em Seattle por 34-31, um jogo aberto até o final e que, apesar de ser emocionante, teve vários elementos aí na narrativa dessa partida já bastante conhecidos, né? O Blair Walsh errando o field goal se custam vitórias, e no Seattle Seahawks o Russell Wilson apanhando muito e mesmo assim sendo responsável bem mais da metade das jardas do time, né? Porque ele é o quarterback, ele consegue as jardas aéreas e ainda foi de novo o cara que melhor correu com a bola desse time. Alguém tem que mandar uma multa lá pro Seahawks, porque um jogador tão talentoso correr tanto risco num jogo é assustador, é desesperador ver o Russell Wilson jogando, né? É, não, e jogadas que ele já tinha feito essa temporada, que a gente viu várias vezes, dele fugindo da pressão, quando dois, três caras estão em cima dele, ele consegue se virar, manda um passe. Isso aconteceu demais ontem, de novo, né? A linha realmente... Parece assim, o Russell Wilson já conta que ele não vai ter tempo. Ele já conta que vai dar tudo errado com a linha ofensiva dele e que ele vai precisar resolver. E ele muitas vezes consegue resolver, né? Não foi culpa dele essa derrota, né? Ele, se tivesse 12 segundos ali, não tinha levado pro chute, né? Certamente não, né? Porque também não tem nenhuma confiança no kicker, né? Mas é muito engraçado, porque assim que o snap acontece, mesmo com o capacete, assim, parece que daquela câmera lá de cima já dá pra ver que o Russell Wilson arregala o olho, assim, e já, já dá alguns passos pra trás, porque ele sabe que a pressão vem. E é bizarro o que ele consegue fazer com dois, três caras indo atrás dele, ele consegue passo. Teve até um drop na endzone ali, ainda no primeiro tempo, do Jimmy Graham, que foi um pecado, porque ele... É. Correu pelo menos umas 15 jardas ali pra trás, todo desequilibrado, jogou a bola e a bola ainda foi na mão do Jimmy Graham, que acabou dropando. Teve um lance também que aqui na transmissão da ESPN, ele correu pra direita, todo desequilibrado, jogou a bola, o Everaldo Marques narrou como se ele estivesse jogando a bola fora, mas não, ele acertou o Tyler Lockett. Então, ele, assim, a gente sempre discute aí o que pode ser que é levado em consideração quando a gente fala sobre MVP, né? E aí é trazido à tona o significado, assim, do prêmio no sentido de jogador mais valioso. E o Russell Wilson tá na conta, mesmo o time dele não tendo um retrospecto muito bom, nem perto dos outros candidatos principais, como o Tom Brady e o Carson Wentz, mas no sentido de ser o jogador mais valioso pro time dele, um cara que entrou nessa semana 11 aí sendo responsável por 82% das jardas ofensivas do Seattle Seahawks. Ontem, de novo, sendo um jogador com o maior número de jardas terrestres, com 86 jardas em 7 tentativas, mais 258 jardas aéreas, ele é o ataque todo do Seattle, né? Se não me engano, ele é responsável. Ele só não é responsável por um touchdown da equipe, né? Entre corridas e passes, né? Então, se a gente. Realmente, acho que é uma boa discussão mesmo, assim. Porque a gente está acostumado com outro estilo de votação de prêmio de destaque da temporada, né? Não é o jogador mais valioso aqui no Brasil, ou na Europa, ou no futebol normalmente, no soccer, né? É o melhor jogador, não o mais valioso para o seu time. Porque no pé da letra, como o Bernardo falou, MVP é o cara que é mais relevante, né? O cara que, sem ele, o time pioraria, né? Pioraria mais, ficaria mais fraco. E sem Russell Wilson, o time do Seattle Seahawks era time para ganhar um ou dois jogos no máximo até agora, né? Ele ganhou outro, mas foi muita coisa, né? Sozinho, muitas vezes. Só um cara que eu acabei esquecendo aqui no Seattle, que vale. Eu lembro de ter feito um comentário sobre semana passada, e vale de novo reforçar, né? O Jimmy Graham, que apesar do drop que o Bernardo falou que foi realmente bem feio, ele volta a ter mais um jogo recebendo touchdowns, né? Quando você não tem um ataque terrestre que é tão forte, que você pode confiar em situações, por exemplo, de red zone, de situações de pontuar, você tem uma ameaça como ele, um cara tão alto, um cara que já jogou basquete, né? Jogou basquete até o colegial, até a faculdade, e que agora recebeu mais um passo para o touchdown, já são 7, todos eles a partir da semana 5, isso mostra que ele... E a gente vê, né, que ele é o alvo principal. Teve uma jogada, acho que foi um pouquinho antes do drop, ou ainda no primeiro tempo, que quase foi que ele parou na linha de gol, que assim, a jogada tava desenhada, você via na cara que ela ia pro Jimmy Graham, né? O time já procura ele, a opção principal é ele, talvez a primeira, a segunda e a terceira opção seja ele dentro da endzone, né? Sem dúvida, né? E É, teve uma jogada também no primeiro tempo que essa questão dele ter sido jogador de basquete foi até aproveitada, né? Assim, também tava óbvio que a bola ia pra ele, tava uma tentativa de passe alto, acabou não dando certo, mas mostra mesmo que ele é um alvo muito claro nesse ataque do Seattle. E só pra gente não falar do time que ganhou, né? A gente falou só do time que perdeu até aqui. Mas o Atlanta Falcons tá melhorando, né? Até um pouco de forma um pouco tardia, porque os Saints e os Panthers deram uma bela destacada. Mas como a gente imaginava, a NFC Sul vem mostrando bons times. Assim, e não é impossível que as duas vagas de wildcard fiquem aí nessa divisão. Vamos ver. A Atlanta Falcons tem dois jogos contra os Saints aí nessa temporada, né? Pode tentar ainda desbancar o time lá de Nova Orleans. E se continuar jogando assim, é realmente um risco, né? A defesa volta a ter aquele jogo rápido, né? Jogadores que conseguem fazer pressão, mesmo sem usar muitos jogadores ali na blitz. Uma característica que foi do time na temporada passada e que também começou a se acentuar mais ou menos nessa época, né? A gente lembra que o time estava muito bem, mas se questionava um pouco a qualidade dos jogadores de defesa, mas ao longo da temporada eles foram melhorando bastante. Parece que está acontecendo isso de novo. E em uma jogada ou outra ali, a gente vê alguma dinâmica de ataque assim, das jogadas parecida com o que tinha no ano passado, quando o Kyle Shanahan era o coordenador. Então, são lampejos aí que dão um pouco de esperança para Atlanta Falcons, mas o time precisa que isso seja mais constante. É preciso que seja muito mais do que só um bom jogo, né? Claro. Agora, o Matt Ryan foi bem até, né? Não foi aquele jogo de MVP, mas quase 200 jardas, 2 touchdowns, seguro, sem lançamentos muito afobados, que ele teve esse problema, né? Muitas temporadas, uma coisa que não aconteceu em 2016. Ele tem até o apelido de Matt Ice, né? Por ser um cara muito tranquilo no pocket. Eu gostei, né? É uma coisa que a gente vai ressaltar, talvez sempre aqui. Nem só as estatísticas, né? Mas o que a gente vê dos caras jogando. Agora, o Julio Jones, apesar de não ter tido, de novo, um grande jogo, né? Foram 71 jardas, né? Não foi o pior dos jogos, mas também a gente sempre espera mais dele. Mas ele teve uma recepção maravilhosa no primeiro tempo, né? Das mais bonitas da temporada, assim. Não vai ser tão destacado porque não foi nenhuma jogada de pontuação ou jogada de red zone, mas foi fantástico. Ele subiu no terceiro andar com dois marcadores fechando ali do lado da linha da linha lateral. E mesmo assim ele conseguiu fazer uma recepção incrível. Então, ter um cara desses pode ser a diferença, né? E vamos ver se o time do Atlanta consegue engrenar. Agora não tá tão longe assim do. Tá um jogo atrás só dos Panthers que folgaram nessa semana. Vamos ver. Tem confronto direto aí por vir. Tá certo. Bom, a gente encerrou já a análise dessa semana na NFL. E rapidinho, então, antes da gente partir para a NBA e para a análise da conferência Oeste, a gente vai passar aqui rapidinho a tabela dos jogos da semana 12, uma semana diferente, como o Marcos já falou lá no começo do podcast, por conta do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, em vez de apenas um jogo na quinta-feira, serão 3 partidas, né? E 3 boas partidas, começando aí com o Vikings contra Lions, depois passando para Chargers contra Dallas Cowboys e fechando aí no Thursday Night Football já tradicional com New York Giants contra Washington Redskins. Agora já no domingo a gente vai ter Tennessee Titans contra Indianapolis Colts, Chicago Bears contra Philadelphia Eagles, a possível estreia aí do Caio Santos, né? Carolina Panthers contra New York Jets, o Miami Dolphins contra New England Patriots, um jogo que vem sendo uma pedra no sapato aí dos Patriots, vamos ver, né? Improvável, mas tem essas místicas. Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons, Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals, Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs, Seattle Seahawks contra o San Francisco 49ers, New Orleans Saints contra Los Angeles Rams, outro jogo aí esperado dessa semana, Jacksonville Jaguars contra Arizona Cardinals, Denver Broncos contra Oakland Raiders, fez um jogo de vida ou morte já pro time dos Raiders, Green Bay Packers contra Steelers, né? Tinha tudo para ser um grande jogo, mas infelizmente sem o Aaron Rodgers. Esse aí que é o Sunday Night Football perde bastante da sua graça. E finalizando a semana de número 12, vai ter Houston, Texas contra Baltimore Ravens, tornando aí uma das partidas mais difíceis de lutar contra o sono aí dessa temporada da NFL, sem dúvida. Nenhum time de bye, nenhum time cansa na semana 12. Bom, passando agora para o outro esporte desse podcast, né? Passando do basquete, chegando às quadras, a gente vai falar do que já havíamos dito, né? Que falaríamos ali no, na semana passada, porque no podcast número 11, você pode conferir lá, a gente fez uma análise da tabela da Conferência Leste, comentamos aqui o que realmente... quais os resultados, qual ali das posições realmente mostravam o que deve acontecer no final da temporada e o que ainda era só uma questão de tempo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na Conferência Oeste. Mas antes de falar da Conferência Oeste, a gente precisa de fazer uma ressalva importante para um time que é da Conferência Leste, lidera essa conferência com 16 vitórias consecutivas e atuações realmente marcantes, né? Talvez a principal delas aconteceu ali na quinta-feira passada, né? Quando a gente não... pouco depois da gente ter gravado já o podcast, quando o Boston Celtics enfrentou o Golden State Warriors, muita gente achava que seria ali que a sequência de vitórias acabaria, mas não foi bem assim que aconteceu, né, gente? É um daqueles jogos que eles falam que são statements, né? Que são jogos de afirmação mesmo. Você jogar contra o atual campeão, o melhor time da NBA, e que tava, depois de um começo um pouco claudicante, um pouco cambaleante ali, que tava conseguindo uma boa sequência, você vencer o time dos Warriors é realmente uma afirmação de que o time tá bem, assim. O time não tem o melhor ataque, nem de longe, né? É apenas 20º por jogo. Mas a defesa é a melhor, né? E quem diria que na NBA de hoje, em que se chuta cada vez mais, em que as bolas de três são uma parte fundamental no ataque das equipes, a defesa tendo 16 vitórias seguidas, né, Marcos? E você falou essa questão da defesa. Vamos destacar aqui também que, para quem falava, eu mesmo fui um que falava de todos os defeitos defensivos do Kyrie Irving, nessa temporada ele vem melhorando cada vez mais a sua defesa, né? Tudo bem que defesa é uma coisa que é muito vontade do jogador, né? Mas, cara, ele vem melhorando muito a sua defesa e, consequentemente, a defesa do Celtics responde a isso também, né? Ele é um líder desse time. Acho que a gente já falou bem do Celtics na semana passada, assim. Mas é um time que tá valendo a pena, tá dando muito gosto de assistir jogar, né? É um time que não rotaciona a bola à toa. Eu acho que eu falei isso foi com o Bernardo essa semana. É um time que, ao contrário do Cavs, por exemplo, se você pegar o Cavs, eles têm rodado muito a bola até achar alguém ali, e quando acha alguém, tem aquela indecisão para chutar, precisa rodar um pouco mais a bola até que ela chega no LeBron, que vai resolver. No Celtics já não acontece tanto isso. O Celtics, ele roda bastante a bola, mas roda com objetivo, e eles conseguem alcançar bem esse objetivo. E essa vitória do Celtics sobre o Golden State Warriors fez com que o Celtics alcançasse o primeiro lugar do Power Ranking, né? Ultrapassou aí o próprio Golden State, que vinha em primeiro, e o Celtics estava logo em segundo, mas agora eles inverteram aí a posição. Vale trazer de novo uma coisinha que a gente comentou na semana passada, né? Das vitórias consecutivas dos times. O Celtics agora tá a 3 jogos de igualar seu recorde, né? São 19. Sim. Maior da história na temporada 2008-2009. E aí a gente olha, por exemplo, pro calendário, a gente via claramente esse jogo contra o Golden State como um jogo que poderia acontecer alguma coisa, né? Que se a derrota tivesse maior chance de vir, seria nesse jogo. Porque depois ele venceu o Atlanta, venceu o Dallas. Dallas até com um pouco de dificuldade na prorrogação, mas conseguiu mais uma vitória aí, a de número 16. E agora enfrenta Miami, fora de casa. é um jogo relativamente complicado também. É um time que apesar de não estar ainda engrenado, mas é um time que pode dar trabalho. O Orlando, que já teve melhor na temporada em casa, e Indiana Pacers fora. Não são três jogos fáceis, mas são três jogos vencíveis, né? Principalmente para um time nessa fase. Não, e depois vem Detroit, que tá bem nessa temporada, então pode ser um problema, mas aí seria já o jogo, caso vença os três primeiros jogos, o jogo para passar o próprio recorde, né? E depois pega o Philadelphia, que é um time bem melhor essa temporada do que a temporada passada, mas nas últimas temporadas também, mas não é ainda essa grande força. Phoenix, que é um dos piores times da liga. Milwaukee, que tem um Antetokounmpo voando, mas que tem tido muitos problemas. Dallas de novo. Então, assim, essa sequência pode se arrastar por algum tempo se o time mantivesse essa sequência, né? É, eu falei aqui lá nos nossos primeiros episódios que eu esperava isso do Cavs, de bater o recorde do Golden State Warriors de vitórias, porque, querendo ou não, você bater esse recorde no leste é bem mais fácil, né? O calendário do leste é mais fácil. E eu acho que é possível, sim, hoje o Celtics bater esse recorde, né? O Celtics é 16-2 e, mesmo com esse calendário aí, essa terceira derrota pode se arrastar um pouco aí pra acontecer. Não quero zicar. Possibilidades de rolar e mais vitórias seguidas do que de o time perder, né? Se a gente pensar numa lógica dos adversários, de como o time vem performando aí. Não quero zicar, mas tem grande possibilidade aí. Fala um pouco sobre a defesa desse time, né? Não é um dado específico, mas segurar os Warriors a menos de 100 pontos é bastante impactante, né? E outra questão é que muito se falava assim, sobre o Kyrie Irving não estar sendo um jogador tão impactante no time do Celtics, né? É claro, é um jogo muito mais coletivo do que ele tinha lá nos Cavs. O jogo contra os Mavs aí foi ontem, né? A gente está gravando na terça-feira. Ele fez 47 pontos, foi o principal jogo aí com a camisa do Celtics. Mas independente disso, é o que eu tava falando com o Marcos hoje de manhã, um dado interessante, era sobre o quão decisivo, né, clutch, eles falam lá nos Estados Unidos, o Kyrie Irving tem sido pro Celtics, mesmo sem aparecer com grandes números. Tem um dado dele aqui, que é o Kyrie Irving jogando nos 5 minutos finais da partida e também perdendo por mais de 5 pontos. Ele jogou 38 minutos nessas condições, e nesses 38 minutos ele marcou 65 pontos, acertando 24 de 39 arremessos tentados em quadra, 13 de 16 lance livres. Ele conseguiu cavar 11 faltas e teve 10 assistências, nenhum turnover e um plus-minus de mais 40. Nossa. Então, por mais que ele não apareça tanto no jogo, e talvez às vezes nem precise, nesse tipo de situação, os números são absurdos, né? E isso abre um pouco pra gente pensar naquela mesma questão que a gente tava debatendo lá na NFL, a questão do MVP, né? Porque até agora, claro que é o início de temporada ainda, tem 16 jogos, 18 jogos aí, cada time ainda tem 60 jogos pra fazer, mas por enquanto, quem tá na frente é o James Harden. Mas o quão mais importante o Kyrie é pra esse time, sabe? Você tem o James Harden lá, que diante desses números. Você tem o James Harden, que ainda tem agora o Chris Paul voltou e tá fazendo diferença. Os dois estão jogando muito bem, tanto o Kyrie quanto o James Harden. Mas quanto vocês acham que o Kyrie é mais importante pra esse time que o James Harden? Essa diferença importa? Eu acho que continuar nas analogias, nas comparações, até com o que a gente falou lá da NFL, também o que eu tinha falado na questão da vitória do Saints lá, né? E o Drew Brees, ele tava ali, ele não tava sendo importante o tempo inteiro, mas quando precisou, ele apareceu. É parecido com isso, né? Só que com o Kyrie Irving acontece mais. E antes do Gabriel falar aí do Harden, é que o Harden, ele é constantemente mais acionado, né? O time precisa mais dele durante mais tempo do que o Boston precisa do Kyrie Irving, parece. E eu acho que sim. É uma questão a se pensar, mas eu consigo ver mais méritos do Brad Stevens no time que tá jogando tão bem, não tão bem, né, mas tá ganhando tanto, esses jogos do que no Houston tá liderando aí a conferência, né? Eu acho que o D'Antoni é muito importante, acho que não pode de jeito nenhum esconder isso. Ele é um cara que se reinventou aí na carreira, conseguiu montar um ataque bem, bem rápido, com muitas bolas de três baseadas nesses chutes em transição, com o James Harden muito bem. Mas eu vejo muitos méritos do Brad Stevens, assim. Eu acho que ele é o cara que tá conseguindo tirar demais de jogadores que são ok, né, que são medianos, que não são nenhum destaque, nunca foram, e provavelmente nunca vão ser, mas vem conseguindo aproveitar muito bem o talento de cada um. Ele fez isso, por exemplo, com o Isaiah Thomas, que se a gente fala que o Kyrie tá sendo, né, decisivo nos momentos finais, o Isaiah Thomas na temporada passada foi o melhor jogador no último quarto, né? Então, como o Brad Stevens enxerga essas qualidades que ele tem, os expoentes do time dele, e consegue colocá-los em situações de decidir jogos, de fazer a diferença mesmo. E ele usa isso, por exemplo, o Max Smart durante o jogo, o Terry Rozier, jogadores que são mais... que tem um papel mais secundário, mas que também são fundamentais nesse esquema de jogo do Brad Stevens, que pra mim caminha pra ser o melhor técnico aí da Conferência Leste, né? Sim. Só pra gente finalizar isso aí, passa muito por aquilo que eu falei no do programa passado, né? O Kyrie, quando o esquema tático é aquele de rodar a bola, distribuir bem, mas meio objetivo. E quando isso não tá funcionando, o Kyrie põe a bola debaixo do braço e resolve. Então, também esses números do Kyrie. Então, vamos lá, passa a chama o próximo aí, Gabriel. Bernardo. Você tá igual o Voga, pô. Tô. Trocando, né? Bom, falamos do Celtics, né? Até discorremos durante bastante tempo, mas de fato merece, porque talvez seja o time mais... Vou dizer dominante, né? Porque às vezes vence aí com alguma dificuldade, mas é o time que tem o melhor retrospecto da liga até agora. Vamos pular para outra conferência agora. E você que não ouviu na semana passada, como a gente está fazendo, pegando a tabela do momento onde a gente está gravando, né, da terça-feira à noite, analisando posição por posição até a oitava, né, que é até onde vamos para os playoffs, e depois da nona até a décima quinta, vendo quais times aí tem mais chance de trocar de posição com quem está se classificando. No oeste, quem lidera é o Houston Rockets, que a gente já falou um pouco aqui, o time do James Polkier, né? Embora tenha ficado machucado durante várias partidas, né? Claramente vai ser importante durante a temporada. E tá liderando, tá na frente do Golden State, embora nesse momento com o mesmo número de vitórias e derrotas. Mas vocês acham que ele vai continuar fazendo frente ao Golden State por muito tempo? Ou em algum momento a diferença técnica das equipes aí vai se sobressair e o Golden State vai conseguir ultrapassar? Boa questão, né? Acho que talento o time do Golden State tem mais, né? E o time tá até um pouquinho, tá bem mais embalado do que tava no começo da temporada, né? Que perdeu dois jogos aí nas primeiras semanas e teve um pouco de dificuldade para encaixar um jogo. Talvez até por uma questão de psicológica aí, né? De nem tanto interesse. Vamos ver, acho que o time do Houston, como a gente já tava antecipando há muito tempo, desde a lesão do Chris Paul, passou por um período em que se acostumou a jogar sem o Chris Paul, né, e conseguiu até uma sequência boa de vitórias assim, e agora vai ter que se encaixar de novo. Não é um cara que tem um encaixe automático quando a gente pensa nesse time dos Rockets, né? Então vamos ver. Mas pessoalmente, pela pergunta do Bernardo, acho que não, acho que o Golden State leva de novo, porque é um time que tem talento muito mais do que as outras equipes, até do que o Houston, que é uma grande equipe, mas dos Warriors realmente destoa demais. Com certeza eles do Warriors têm mais talento, mas será que o Warriors tem vontade de chegar, tipo, ficar cansando a temporada inteira pra chegar na primeira colocação? É claro que eles vão ter mando de campo nos playoffs e tal, mas será que eles vão mesmo ficar cansando pra ter primeira colocação e chegar nos playoffs todo mundo cansado ali? São 82 jogos, uma temporada muito longa, e tipo, não precisa, eles já bateram um recorde. Precisa do resto de vitória. Eles não precisam disso, eles não precisam provar seu potencial na temporada regular. Não provar nada. Eu acho que eles não vão ter vontade mesmo de chegar até o fim. Porque eu tava até comentando com você depois do jogo contra o Celtics e Warriors. É um pouco. É bizarro, né? Porque Aí o time senta todo mundo no banco. Aí, de repente, o Shaun Livingston arruma um passe maravilhoso pro Iguodala fazer a cesta embaixo da cesta ali, né, da tabela. Ou seja, é o Shaun Livingston e o Iguodala. Não é o desmerecendo o Iguodala. Sexto, eles são muito bons, mas assim, é o quinto, sexto, ou sétimo talentos aí desse time, né? Aí a bola vai pro Nick Young e acerta três cestas de três seguidas. Eu tenho a sensação de que esse time não precisa nem cansar pra ficar. É, isso que eu ia falar, sabe? Fora isso, que esse time não precisa cansar, e tipo, é claro que tem essa questão de ficar lutando e tal, igual eu falei pra primeira colocação. Além disso, que não precisa cansar porque tem muitos jogadores de qualidade no banco, tem outra questão que é o terceiro quarto arrasador do Warriors. Você pega aí, por exemplo, o jogo de sábado, se não me engano, contra o Philadelphia 76ers, que o Philadelphia chegou a abrir 21 pontos de vantagem pro intervalo, né? Foi pro intervalo com 19 pontos, voltou e abriu 21, e de repente o Warriors empatou e abriu 14 pontos de vantagem. Acho que foi isso mesmo no final. Então é tipo assim, todo o terceiro quarto do Warriors é arrasador. Você vê quartos aí que o principal jogador, que é o Steve Curry, não, nem volta pra jogar. Então é meio que uma coisa que não força demais o Warriors, né? Ele não precisa ser forçado. Ele pode dosar os minutos, né? Ele não precisa, por exemplo, fazer o que o Rockets fez com o Harden na última temporada, de jogar exaustão e chegar nos playoffs e não conseguir tanto. Pessoal, desculpa aí, meu cachorro tá um pouco se manifestando aqui, não liga muito pra isso, não. É, só pra corroborar um pouquinho com o negócio que eu disse, que o time deu uma engrenada, né? Se nos primeiros 7 jogos o time perdeu 3 partidas, nos últimos 11 perdeu apenas 1. E foi o jogo contra o Boston Celtics, né? Então, assim, a fase do time é incrível, né? Já parece que engrenou de vez. E agora acho que vai ser difícil não ser o primeiro colocado, mesmo com o Rockets tendo começado tão bem, né? É, aí você é tem. Difícil. Bom, o Houston é o primeiro. O segundo eu nem cheguei a falar, mas é o Golden State. E a gente já comentou aí sobre esses dois times. É difícil não falar de um e não falar de outro, né? As equipes se cruzam muitas vezes durante a temporada. E o terceiro, completando aí os três primeiros colocados que muita gente já imaginava, acho que não nessa ordem, né? Mas que seriam esses três mesmo. É, para surpresa de todo mundo que acompanha basquete, um time que quase nunca fica aí nessa posição, o San Antonio Spurs. San Antonio Spurs de novo, playoff, né, gente? Vocês acham que pode acontecer uma catástrofe? Ah, não. Ah, não. A tríade é essa, né? A tríade principal do Oeste é essa. Não tem como o San Antonio ficar fora. Pode. O San Antonio ainda sofre a falta do Kawhi. Que vai classificar, vai. É um time muito forte, muito bem organizado. Você vê o Paul Gasol jogando bem de novo, né? Você vê o LaMarcus Aldridge doutrinando ali dentro do garrafão a cada jogo. E é um jogo que é um time que vem muito bem, não tem nem o que falar desse time do Greg Popovich, né, velho? Acho que os comentários são dispensáveis, assim, acaba caindo até um pouco no clichê, assim, né? Tem, falar dos Spurs, a falar dos Patriots, como é que você, né? São times, né, que são sempre ali e que você sabe que na hora que apertar tem grande chance de conseguir vencer, né? Então, acho que é isso. É um time que vai estar lá, vai brigar. E se o Kawhi conseguir voltar e voltar bem, né, nos momentos decisivos da temporada, pode ser mais uma arma do time que conseguiu se virar bem sem ele até agora, né? Então vamos ver. Eu, só pra destacar que eu ainda me preocupo com o Kawhi. Até hoje a gente não tem nenhuma informação do que aconteceu realmente com o Kawhi. O Kawhi, que era pra ter voltado no primeiro jogo da pré-temporada, de repente já adiaram pro terceiro, pro quinto, e até hoje nada. Então o Spurs sente sim a falta dele aí. O Kawhi, que é muito dominante ali no garrafão do Spurs, é o líder hoje desse time, né? É o cara que muda o time na quadra inteira, né? É o cara que você coloca no time ali, ele muda o nível do time, tanto no ataque quanto na defesa, liderança, mesmo ele sendo um cara mais caladão, mas nas jogadas decisivas é ele quem recebe a bola normalmente. Então, é realmente uma questão, assim. Talvez a gente deva se preocupar com isso um pouco mais pra frente, né? Agora nós temos mais de um mês de temporada já, passamos de um mês agora. Se daqui a 2-3 meses ele não voltar, né, depois do ano novo, e aí a hora que as coisas começarem a apertar lá para março, e ele ainda não estiver jogando, aí acho que, né, esse suspense todo que os Spurs têm feito podem ser justificados por uma lesão que era muito mais séria do que aparentava ser, né? É, o problema também é ele voltar cedo e ficar sendo dosado aí quando o time precisar dele, né? Então é melhor segurar, fazer uma preparação muito boa e voltar com tudo quando voltar. Eu tava vendo até, era um meme, assim, alguma uma piadinha, mas que carrega, de fato, uma questão séria, né? Isso que o Marcos levantou aí, porque era cara, o Kyle Leonard com uma cara assim, meio cabisbaixo, assim, e tava escrito, quando você é, sem dúvida, um dos 5 melhores jogadores da liga, e ninguém questiona nada sobre o seu paradeiro, né? Uhum. Tá sendo um pouco falado, de fato, né? Porque tem muito pouca informação e as pessoas não estão ficando incomodadas. Porque os Spurs também não estão, lógico que sentem a falta, mas no resultado acabam conseguindo vencer mesmo sem ele. Mas era pra estar sendo bem mais questionado essa questão do Kawhi. É, até no início lá, quando o Spurs não tinha se encaixado tanto ainda, aquela sequência ali, os 3 primeiros jogos, que se não me engano foram 3 derrotas, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas foi um pouco questionado desse, o que aconteceu. Mas depois o time se encaixou e, tipo, por enquanto não tá fazendo diferença, tanta diferença assim, a falta dele. É claro que o time sente, mas tá indo o que vai ser. Bom, então passando aí pro próximo colocado, esse, fechando aí os 4 primeiros, os times que se terminasse agora teriam um mando de campo na primeira rodada aí dos playoffs. O Portland Trail Blazers, olha só. Lá em cima na colocação. Continua por ali, cai um pouco, segue nos playoffs. Como é que vocês veem o time dos Blazers aí para os próximos meses aí de temporada regular? É, acho que duas coisas a gente pode destacar aqui. Primeiro, que a gente sempre fala, que tirando Golden State, Houston Rockets e o San Antonio Spurs, aquele miolo ali do Oeste é muito brigado, né? E, como eu disse semana passada, mais embolado que fio de fone de ouvido no bolso. Nossa. Isso pra achar dentro do 11 é um desespero, hein? O cara do seu lado ali, você tentando puxar o fone. Mas enfim. E qual a dinâmica também, essa coisa da liga, né? Como são muitos jogos, a dinâmica é completamente diferente, né, da NFL. A gente gravou o último podcast no dia 14. Ele tinha acabado de vencer o time do Denver Nuggets, o Portland Trail Blazers, mas vinha de 2 derrotas. Acho que estava na 7ª posição, se não me engano. Depois disso, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota só. Subiu já para a 4ª posição, assim, em coisa de uma semana, né? Então, realmente, essa dinâmica da liga, essa movimentação aí, são tantos jogos, sempre tem coisa acontecendo, que não dá para garantir muita coisa, né? Tem alguns times que a gente tem, que a gente consegue cravar para o bem e para o mal. Mas aí nesse embolado, nesse meio bem embolado aí do Oeste, as coisas podem mudar muito. Duas vitórias te mudam de 7º ou 8º para 4º, como foi com os Blazers, né? É, só pra gente destacar aqui um pouquinho, o Spurs, que é o terceiro, tá 11-6, enquanto o Nuggets, que é o 6º, tá 10-7. Então é muito embolado, tá extremamente embolado. Sinceramente, o Blazers vem me surpreendendo aí nesse início de temporada. Eu achava assim que fosse se classificar para pegar playoffs, mas não assim, em 4º colocado hoje, né? Por mais que seja embolado, é uma posição assim, de destaque assim. Mas eu achava que outros times fossem encaixar antes, e principalmente questão de talento individual, outros times fossem se destacar aí na liga, coisa que não está acontecendo. Então, bom, comparado com competidores aí que vem abaixo, né? Timberwolves e o Thunder, por exemplo, o time do Trailblazers tem até menos talento, né? Você vê no CJ McCollum e no Damian Lillard, dois caras de nível muito alto, né? Dois caras que são realmente estrelas do time. Mas o time é muito dependente. Você tem o Nurkic, que é um pivô ok, que pontua ali umas bolinhas dele, pega uns rebotes, mas não é nenhum cara fenomenal. O Ed Davis, que é um cara muito de... Ele participa nos momentos sem bola do jogo, faz bloqueios, pega rebotes, mas participa muito pouco do lado ofensivo do Trailblazers. Então são jogadores que jogam muito bem. O Von Lento, meu cara, que quase só pega rebote, bem especialista de rebotes. É, então é um time que fica muito focado nos dois, né? E eles acabam até meio que alternando bons dias, né? Normalmente a gente vai olhar assim, o principal pontuador dos Blazers num jogo é o Lillard, no outro é o McCollum, e aí isso vai se misturando, né? Bom, aí a gente vai até pedindo homenagem a essa bela posição do Trail Blazers pro homem do edição final, colocar aí um BG do Damian Lillard tipo, cantando um rap aí. Foi enquanto eu me falo do Porto. Que homem maravilhoso. Sou eu vamos mesmo. Jogar limpo aqui, né? É o Marcos Paulo fazendo uma graça toda. Fica a dica aí, Marcos. Bota o... Lançou disco recentemente aí. Bom, passando pra quinta colocação, aí um time que se espera bastante dele, né? Assim, espera principalmente uma melhora em relação às temporadas passadas, que é o Minnesota Timberwolves, que vem sendo liderado aí pelo Jimmy Butler, que chegou, mas além dele também tem outros talentos individuais que vem fazendo um bom ano, né? Sim. Até o Jeff Tick tem feito um ano. Até o Jeff Tick é sacanagem. Mas o Timberwolves é um time que a gente vem todo ano, a gente fala assim, ah, agora esse ano vai e nunca vai. E esse ano parece que vai, né? Você tem um time muito menos dependente de um jogador só. Você tem ali o Karl Anthony Towns que tá jogando muito bem esse ano. Claro que alguns jogos ali ele tem seus altos e baixos, mas no geral ele vem jogando bem. E você tem o Jimmy Butler que traz muita experiência para esse time também. E acrescenta muito a rotação. Então você tem uma chance real desse time se classificar e pros playoffs. E quem sabe ali surpreender porque se você for pegar, como diz naquela velha máxima, se acabasse hoje, pegaria o Trail Blazers ali e daria um jogo bem pau a pau. Bem equilibrado mesmo. Hã? Bem equilibrado mesmo. É. E numa melhor de 7, o Timberwolves tem um jogador. Tem um número maior de jogadores que podem decidir que o próprio Trail Blazers, né? Então a dependência de um ou dois jogadores é menor desse time. E assim, a gente vê cada vez mais o esquema do Tom Thibodeau fazendo efeito, né? Aquele jogo físico de muito contato, e o Jimmy Butler e o Taj Gibson são os melhores exemplos disso, né? De mudanças de nomes que estão acrescentando essa fisicalidade pro jogo. O Jimmy Butler até ainda não está pontuando tanto, assim, apenas o terceiro pontuador da equipe atrás do Towns e do Wiggins. Que talvez não fosse o mais esperado, né? A gente sabe que o Towns tem muita qualidade para atacar, mas o Wiggins não tinha demonstrado ser esse cara tão pontuador. Ele melhorou também, o cara que cresceu nessa temporada. Mas o Jimmy Butler, acho que essa coisa também, o time está se acostumando, né? São muitas peças novas, o Jeff Teague, o Butler, o Crowder, o Taj Gibson. Muita gente nova entrando nesse esquema que ainda não estava totalmente assimilado pelos jogadores que já estavam lá. Então, acho que a perspectiva do Timberwolves é até mais interessante do que só a posição que eles ocupam hoje, né? Não sei se eles vão conseguir se manter em quinto, por exemplo. Uma vaga de playoffs eles devem levar, mas é um time que promete bastante. E vale a pena destacar também que a gente achava que o Jimmy Butler iria ser o centro desse time, né? E não é o que está acontecendo. Tem rotacionado bem. E na maioria das vezes, quem é ali, tipo, é muito na jogada de infiltração do Karl Anthony Towns, né? Que o jogo tá sendo decidido. Muitas vezes é tipo, o finalzinho de jogo ali vai e infiltra. Ou até mesmo meio de jogo, né? Ou aquela jogada mais decisiva, que a bola fica rodando, ela não para na mão do cara mais experiente e de mais nome, assim, que seria o Jimmy Butler. E vai mais pro Karl Anthony Towns. Bom, o próximo time aí da lista dos classificados para os playoffs, né, nessa altura do campeonato, na sexta colocação a gente tem o Denver Nuggets, também uma certa surpresa, né, um time aí. Esse é mais surpresa ainda, eu acho. É. Tô falando. E o time tá sem o Paul Millsap, né, que é a grande estrela aí do time. Denver é um time que nos últimos anos parece que tá começando a realizar o Portland. Veja, né? Mas vamos ver, né? O Millsap parece que vai ficar um bom tempo fora, isso pode fazer bastante diferença, né? Parece que ele pode perder até 3 meses aí. E isso pode fazer, né, muita diferença, porque ele, como o Bernardo falou, foi a principal contratação. Agora, o Jokic, se ele conseguir se reinventar um pouquinho, né, a gente viu que os números dele caíram comparado com o melhor momento da temporada passada, né? Os times pegaram essa coisa dele dar muito passe e conseguir infiltrações dos companheiros pelo fundo ali, que eles chamam de backdoor, né? Conseguir passes que desmontam os sistemas defensivos. Mas ele continua sendo o principal pontuador do time, o principal jogador de rebotes e assistências também. Então, com certeza, ele é o ponto central desse time do Nuggets se ele quiser chegar aos playoffs. Numa conferência que, como a gente disse, permite tudo para muita gente, né? Os times que estão nesse miolo aí podem cair de uma hora para outra, podem se estabilizar, subir muito com algumas séries de vitórias. Então, ainda é um time que não inspira tanta confiança ainda, mas é um time que briga com certeza. Bom, na sétima colocação da Conferência Oeste, tá um dos times aí que talvez seja um dos times mais à moda antiga da NBA, porque joga com os dois grandalhões e os dois estão jogando muito bem. O New Orleans Pelicans, do Anthony Davis, e o do DeMarcus Cousins. É, sinceramente, é um time que dá muito, que pra mim, pelo menos, dá muito gosto de ver. Eu gosto desse jogo mais de garrafão. Então, é um time que você vê um garrafão muito dominante, né? Você vê o Anthony Davis... É um time muito necessitado do Anthony Davis e do DeMarcus Cousins jogar bem para ganhar. E você tem o Rajon Rondo também, que vem ali na armação, que não é nada pequeno também, né? Então, é um time muito alto e é um time que é muito pouco necessitado da rotação de perímetro ali, das bolas de três. E, sinceramente, é um time que eu gosto de ver. E eu acho que é um time que vai durar. Porque, tipo assim, se durar o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins saudáveis até mais pra frente da liga aí, eu acho que é um time que consegue se classificar. E consegue se classificar talvez melhor aí do que tá hoje, né? É, essa coisa que o Marcos falou da dependência, né? Nas 5 principais estatísticas, pontos, rebotes, assistências, roubadas de bola e tocos. Só em assistências, um dos dois, né? Cousins ou Davis, não estão liderando o time, né? E é o Jrue Holiday, porque é uma estatística normalmente ligada a jogadores da armação, né? Os mais baixinhos. E não estão até... liderando o time e não estão entre os 5 primeiros da liga, né? Uhum. E até essa coisa dos 3 pontos, quanto que eles são importantes, até o Anthony Davis é entre os jogadores que têm arremessos frequentes, né? Que chutam um número razoável de bolas, o Anthony Davis é um dos 4 melhores, né? Tá atrás apenas dos jogadores do Jeremy Nelson e do Darius Miller. Não, ele é o terceiro, é isso mesmo. E que são caras que tem mais esse cacuete de arremessar, né? Então o Anthony Davis demonstrando que no percentual ele acrescentou mesmo essa arma do chute do perímetro, que é fundamental quando você tem dois caras que brigam muito lá dentro, né? Um dos dois vai ter que sair, né? Pelo menos a cada jogada, um deles vai ter que estar lá fora. Então, e o Cousins também não tem deixado a desejar, né? Tem tido um aproveitamento bom pro cara do tamanho dele nas bolas de três. Então, isso pode ser bem interessante aí se esse time conseguir com que essas peças se equilibrem, né? Uma hora no garrafão, fazendo uma jogada de costas, e o outro ali abrindo mais o campo, passando mais a defesa adversária. Entre os pivôs em questão de pontos por jogo, por exemplo, eles só perdem pro Porzingis, né? É o Porzingis com 27.6 e depois vem o Cousins e o Davis com 26.6 e 25.8 cada um. E eles estão presentes também tanto em rebotes por jogo e assistência por jogo só entre os pivôs. Já que a gente tá falando de pivô, a lista aí dos 8 primeiros colocados da Conferência Oeste, falando do time do interminável pivô Mark Gasol, que é o Memphis Grizzlies, que termina aí a lista dos hoje classificados para os playoffs. Alguma surpresa? Esse time vai cair ou ele vai se consolidar aí entre os 8 primeiros? Ô, Bernardo, deu uma picada boa aqui, viu? Desde o início? Falou por último aí que não deu pra entender nada. Alô? Até que hora que foi? Alô? Oi. Ah, tá. Foi? Ah, eu não lembro mais, eu tava falando aqui do Gasol, aí daí pra frente deu uma embolada boa. Tá. O oitavo colocado é o Memphis Grizzlies, que tá aí na última colocação entre os classificados pra playoffs. O que vocês acham? Vocês acham que o Memphis continua aí entre esses oito por um bom tempo? Ou tá só segurando a vaga pra um dos times ali que estão entre a nona e a décima quinta colocação? O momento não é nada favorável, né? Que começou até bem, uma derrota nas primeiras 6 partidas, mas depois disso já são 11 derrotas em 13 jogos, né? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu tô bom de matemática aqui, ó. 1, 2, 3, 8 derrotas em 10 jogos. Deu uma erradinha aí leve, mas o time realmente deu uma caída boa de rendimento. Não é o time mais talentoso, né? E é um time que depende demais do Gasol ali no garrafão. Tem muitos garotos que estão tentando ganhar um pouco de espaço, mas que não são os grandes nomes aí, então estão passando por muita instabilidade. Mas, se não me engano, está machucado, né? Então o time está falta dele aí, que pode acabar ficando fora até da temporada toda aí, que ele com uma lesão no Aquiles, né? Bom, então terminamos aí os 8 primeiros times da Conferência Oeste. Até o momento são esses os times classificados. Agora eu vou passar rapidinho do 9º ao 15º colocado. Os times que hoje não se classificariam para os playoffs, mas é claro que tem muita temporada aí pela frente. O Marcos e o Gabriel vão falar quais desses times aí pleiteiam de forma mais convincente alguma vaga ali entre os 8 primeiros e quais devem ficar mesmo de fora dos playoffs e pensar em reconstruir a franquia para a temporada que vem. A gente começa na 9ª colocação com Oklahoma City Thunder, um dos times que mais badalados, né? A gente falou aí da tríade do Oeste, mas antes de começar a temporada a gente colocava o Thunder ali. É claro que está se adaptando ainda. Depois, na 10ª colocação, o Los Angeles Lakers. Na 11ª, o Phoenix Suns. Na 12ª, Utah Jazz. Na 13ª, o Los Angeles Clippers. Na 14ª, Sacramento Kings. E fechando aí a tabela da Conferência Oeste, o Dallas Mavericks. Na 15ª colocação. Quem que vocês acham aí que muito provavelmente vai roubar a vaga de alguém dos 8 primeiros? E, assim, tirando o Kings, o Dallas ali, qual que vocês garantem que não vai de... Acho que a nossa falta de empolgação, talvez, com os Nuggets, Pelicans e Grizzlies, né, de poder cravar um deles aí brigando até o final, é porque o Thunder, mais hora, menos hora, vai acabar passando um desses, né? É o time que tem o mesmo número de vitórias que o time dos Grizzlies, mas que tem bem mais talento, né? E se aproveitar, por exemplo, a explosão do Conley, que vai ficar fora um tempinho, já pode passar logo e assumir essa vaga dele, que é um time que deve muito provavelmente brigar até por, se depender do ponto embalar aí, por mando de campo, né? O que você acha, Marcos? Pera, desculpa, meu beijo. Além do OKC, você acha que tem algum time aí que... Ah, tá. Que vem forte aí, que você acha que é bem possível que consiga roubar uma dessas posições? Eu acho que além disso, eu não vejo muitas surpresas aí pra baixo, não. Me vê dois times que me desanimaram, assim, que eu esperava mais, que vão começar ali por quem tá primeiro. O Jazz eu esperava um pouco mais, né, que a gente debateu isso no início, e é o fato de manter uma base e trazer o Rick Rubio lá e que poderia adicionar bastante a esse time, mas principalmente o fato de manter a base poderia impulsionar esse time um pouco mais, mas é um time que não vem agradando e não vem jogando bem, né? Tá, tudo bem que você tem outros times na conferência que são muito mais dominantes, mas esperava um pouco mais do Jazz. E também o Clippers, né? Que a dependência do Blake Griffin não vem deixando esse time jogar Por mais que quando ele não funciona e não vem funcionando na maioria das vezes, o time não consegue fazer nada. É a mesma coisa que a gente já falou aqui, a dependência de um jogador só. Ele que se tornou o líder dessa temporada, assim, o líder único desse time, mas não vem conseguindo levar esse time a lugar nenhum. Se a gente chegou a noticiar aqui na primeira semana que o time dos Clippers era líder da conferência, né, com 4 vitórias nas 4 primeiras partidas, agora tem uma sequência de 9 derrotas seguidas, né, e nos últimos 11 jogos ele ganhou apenas 1. Então, e a tendência é piorar, porque o calendário próximo aí é bem difícil, né? As coisas não parecem muito promissoras, assim. Talvez as 4 primeiras vitórias tenham dado a impressão de que a falta do Chris Paul e essas mudanças não seriam tão sentidas. Mas logo já deu pra ver que o time, só com o Blake Griffin ali, com o DeAndre Jordan trabalhando no garrafão, alguns nomes mais secundários como o Beverly e o Williams, não é o suficiente pra brigar, né? Não encaixou, e é um time que carece muito de uma armação, depois de ter passado tanto tempo com o Chris Paul, uma armação mais dominante, né? E realmente, por agora, as expectativas são muito ruins. Perdeu para alguns times que feio até, por exemplo, os Knicks, perdeu de lavada quase para os Hornets, perdeu também para times fortes como San Antonio e Cleveland, que já nessa sequência de 5 vitórias seguidas, mas a única vitória nesse período de 11 jogos foi para o Dallas Mavericks, né, que é o pior time da conferência. Então, as coisas não caminham bem, não. Chicago também, né? Não, eles não jogaram contra o Chicago. Não jogaram. Mas acho que a gente vale passar aqui também pelo Lakers, né? O Lakers que vem aí com destaque para os calouros. Os calouros, o Lakers jogando bem, assim. Você tem o Lonzo Ball, que tem 2 triplo-duplos aí, né? É o mais jovem a ter um triplo-duplo na NBA, e depois o segundo triplo-duplo, que é ali no com a mesma idade e até os mesmos dias do LeBron. Mas você tem o Kyle Kuzma, que tá jogando muito bem, que tá se mostrando ali a parte física dele, ele tá conseguindo se impor junto de outros jogadores muito bons em todos os jogos. E você tem o Brandon Ingram, que parece que tá conseguindo se encaixar um pouco mais que na temporada passada, né? O Kuzma é o líder do time, ponto, né? Não é exatamente uma pontuação estratosférica, mas 6 pontos por jogo. Um time que, assim, se eu ver o Lonzo Ball mais como um cara, né, all-around, um cara que pode fazer um pouquinho de tudo, mas você tem ali o Kentavious Caldwell-Pope, que não é um cara ruim pontuando, o Brook Lopez, que é um cara que, apesar de ser pivô, arremessa bem, e o Brandon Ingram, que tem mais talento ofensivo, mas que tá um pouquinho abaixo. Então, ele realmente tá se destacando bastante. Começou muito bem na pré-temporada, né, na Summer League, e também nos jogos aí, antes da temporada regular começar, e ele continua mantendo um desempenho bem alto. Muita gente já esperava que essa altura do campeonato ele já não tivesse tão bem. E ele vem surpreendendo para o cara que foi selecionado ali no final da primeira rodada. Pode ser uma boa opção para esse futuro dos Lakers, né? Que tá tentando se desenhar aí como um time bem jovem, mas talentoso, né? O Kyle Kuzma foi a 27ª escolha. Exato. Mas hoje eu tava vendo... A gente vai voltar a falar um pouquinho do Lonzo Ball. Hoje eu tava vendo uma comparação que eu achei meio assim exagerada, bastante exagerada na verdade. Que eles pegaram a primeira temporada do Magic Johnson e compararam com até então a primeira temporada do Lonzo Ball. E tirando a pontuação, que a média do Magic Johnson é de 23 pontos por jogo, e a do Lonzo Ball, se não me engano, é de 11, você tem ali, em questão de assistências por jogo e rebotes por jogo, os dois batem que são 7 por jogo. Então, ilustra aí que pode ter um futuro o Lonzo Ball e um futuro bom esse time. E eu gostaria de destacar também que, ao contrário do resto... Não, boa vontade demais. Não sou eu que fiz essa comparação, só tô ilustrando. Não, eu sei, tô falando assim. Porra. Mas só pra gente brincar um pouquinho com esse aqui, o Lonzo Ball, que parece ter uma cabeça melhor que o resto da família, né? Enquanto o resto da família, nossa, tá aí um roubando na China, o outro e o pai brigando ao vivo na CNN com o Trump, a gente tem o Lonzo Ball que ele tá se tentando se desvencilhar de brigas, né? Tem como exemplo, a gente teve a briga aí no último jogo, que ele deixou, a briga começou lá e ele saiu de canto. Parecia o Borja naquela briga do Palmeiras lá, quando deixou o Fernando Praz apanhar. E foi interessante que ele deu a entrevista no final do jogo e ele falou assim, eu vou tomar uma falta técnica aí, pra quê? O meu tio, a briga não é comigo, eu vou me envolver pra quê? Então mostrando que ele tem um pouquinho mais de cabeça, né? Ele falou assim, que quantos jogadores da NBA fingirem que brigam, mas não brigam de verdade, eu não vou me meter pra tomar uma falta de graça, né? Sim, exatamente. E assim, ele tá nas manchetes, ainda bem que ele não briga de verdade. Porra! ele é o Chicago Bulls que o diga, né? O Lonzo Ball é alvo de muita polêmica aí, mas se a gente parar pra pensar, quase nada ou nada é na conta dele, né? É muito na conta, sim, do pai dele, dos irmãos dele, da família dele, que fala muito mais do que deveria, muitas vezes. Dos irmãos não, né? Do irmão do meio, que o mais novo aí, tem alguns até falando que o mais novo é o mais promissor dos três. Pois é. Mas ele não fala muito, né? Ele mantém um perfil bem tranquilo, trabalha na dele, não saiu falando besteira quando começou mal, por exemplo, teve jogos com aproveitamento ruim dos arremessos, que ainda ele ainda tá sentindo um pouco isso, né? Não tem tido, sim, aproveitamento de arremesso tão bom, e isso pesa muito pra ele, né? É dar muito. Eu acho que ele tem 23% de acerto no arremesso de quadras, né? No arremesso de 3 dele, ele tem até um aproveitamento razoável, mas no arremesso de quadra é que tá ali 23%. O aproveitamento dele de arremesso de quadra no time dos Lakers só não é pior do que o Ivan Zubac, Ivica Zubac, que é um pivô daqueles de só pegar rebote, cara de mais de 2,10 de altura. Então, para um cara que tem uma mecânica muito esquisita, mas que tava funcionando, não ter essa arma nesse jogo, no jogo da NBA hoje, é bem complicado, né? Sim, e até o lance livre dele mesmo, ele tá com aproveitamento baixo, então é uma coisa que ele precisa melhorar bastante. Essa lance livre e arremesso de quadra. Mas que Lonzo ele chegou. Ball certamente teve muito tempo aí na vida pra poder aprender a lidar com gente fazendo confusão, falando alto, gritando. É. Dentro de casa deve ter sido um belo treinamento pra ele. Por isso que ele é um cara tão calmo. Imagina a resenha nessa casa. Um pai doido gritando de um lado, um filho roubando a parada do outro. Que negócio doido, rapaz. O outro jogando CS no canto, porque o mais novo, eu sei que ele é jogador de CS. Adoro CS. E o Lonzo Ball lá trabalhando tranquilo, fazendo os arremessos dele. Eu acho que pode fechar. É isso aí. Tá bom. É. Vou fechar aqui então, pode ser? Fechou. Beleza. Então, falamos bastante já, falamos muito da NFL, falamos bastante também da NBA, não só da Conferência Oeste, mas também sobre o Boston Celtics e o planejamento familiar do Lonzo Ball. E agora a gente termina, né? Porque também não vamos ficar enchendo muito o saco do ouvinte, sem antes deixar de lembrar que a gente está disponível para divulgação no Facebook do site Mais Esportes, facebook.com/maisesportesreal, e estamos nos principais agregadores de podcasts. Se você tem um aparelho da Apple, é só procurar por nosso iTunes, e se você tem um aparelho Android em qualquer agregador de podcast, é só pesquisar por Ballerscast, BallerScast, e assinar o nosso feed lá. Toda quarta-feira a gente lança um programa novo com tudo que tem de relevante aí na semana desses dois dos principais esportes americanos. Comigo estiveram, como sempre, o Marcos Paulo e o Gabriel Amorim. Um abraço, pessoal, e até a semana que vem. Falou, galera. Pessoal. Umas dicas aí pra quem tá ouvindo, quem tiver um Android, por exemplo. Eu aqui costumo usar muito o Podcast Addict, né? Que é um aplicativo gratuito. Vocês usam algum outro aí? Eu também uso isso. É muito bom, eu gosto bastante. Então procura lá a gente no, nesses agregadores aí, que a gente tá em todos eles. Beleza, pessoal. Até a próxima, então. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.